Uma nova sina que quase nada simplifica. As burrices do passado na mente cicatriza. Já disse isso, aprendi com Cristo, que várias vezes que ignoramos é nosso melhor amigo. Nem sempre fui assim, não. Tive que me erguer das vezes que me deixaram no chão. Tentei desistir, mas não consigo desfazer o compromisso que Deus teve comigo. Voltei, tô aqui, agora é o combate que eu sempre vou seguir. Resistir, lutar, investir, excluir as mentes não necessárias que tentaram me impedir. Eu vi a luta daquele que não temeu nem a morte. O amor de Deus Pai me tornou bem mais forte. E a sorte se conquista com sua busca. Siga seu caminho, guerreiro, que a vitória é sua. Agora chegou nossa vez. O que nos fortifica é a vontade do Rei. Veja só nós aí, estilo maloqueiro, descendente de Davi. Vem com nós seguindo o plano, levando o evangelho pra todos os cantos. Combatendo o bom combate, pois nosso alicerce é Cristo. É verdade mesmo que falasse a língua dos anjos sem amor, minhas palavras seria por engano. Mesmo que tivesse dom de profecia sem amor, eu nada seria. Ainda que entregasse toda a minha riqueza, se morresse sem amor, perderia com certeza. Pois Cristo é o amor que fortifica nossa vida. Só Ele é a luz que te mostra a saída. O bom combatedor que venceu até a morte. Entendo o fundamento, sem amor não terá sorte. Pois Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aquele treinador que cura suas feridas. E o exemplo mais leal de combate foi no deserto. E você já sabe, Jesus, mesmo sendo deitado nas suas fraquezas, foi nocaute no diabo, veja só que beleza. Agora chegou nossa vez, o que nos fortifica é a vontade do Rei. Veja só nós aí, estilo maloqueiro, descendente de Davi. Vem com nós seguindo o plano, levando o evangelho pra todos os cantos. Combatendo o bom combate, pois nosso alicerce é Cristo, é verdade, então pegue sua fraqueza, confie no Senhor desde que Ele te fortaleça. No ponto mais fraco te torna mais forte. Sua vitória garantida será mais que pura sorte. Tipo Davi, pequeno no tamanho, mas grande em confiança. Saiu ganhando, ou GCB, valente de Davi. Com uma lança na mão fez 800 cair. Eleazar, com a mão na espada, depois de mostrar que nada o amedrontava. E vem Samar, no campo de lentilha, mostrou que quantidade é apenas estatística. Não deixe que nada te abale, medite com a palavra, se prepare pro combate, pois sua vitória é garantida, então não desista. Vai pra cima, resista. Agora chegou nossa vez, o que nos fortifica é a vontade do Rei. Veja só nós aí, estilo maloqueiro, descendente de Davi. Vem com nós seguindo o plano, levando o evangelho pra todos os cantos. Combatendo o bom combate, pois nosso alicerce é Cristo, é verdade. Agora chegou nossa vez, o que nos fortifica é a vontade do Rei. Veja só nós aí, estilo maloqueiro, descendente de Davi. Vem com nós seguindo o plano, levando o evangelho pra todos os cantos. Combatendo o bom combate, pois nosso alicerce é Cristo, é verdade.